Senhorzinho Lula, uma crônica de Yuri Vieira Santos. Lemos na página de notícias do portal Terra. Segundo o deputado Roberto Jefferson, Dirceu, abre aspas, é o chefe do maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Já o presidente Lula é um homem de mãos limpas e honrado, fecha aspas, defendeu Jefferson. O que mais me espanta nessa declaração, além de ter sido feita por um homem capaz de misturar, em menos de meio minuto de discurso, grandes omissões e terríveis verdades, é a semelhança com o que foi dito sobre o próprio ex-ministro José Dirceu quando da revelação do escândalo Valdomiro Diniz. Ah, pobre Dirceu, foi traído, não sabia de nada. Na ocasião, escrevi uma pequena crônica, Senhorzinho José Dirceu, a qual tomei a liberdade de parafrasear quase que letra por letra, tomando cuidado de substituir o nome de Valdomiro pelo de José Dirceu e o deste pelo de Lula. Ficou assim a crônica. Na novela Roque Santeiro, o famigerado Senhorzinho Malta costumava despachar Terêncio, seu capanga, para a execução dos mais diversos crimes sem jamais falar diretamente sobre suas intenções. Limitava-se a fazer a caveira de algum inimigo, enumerando todas as vantagens que teria se o cabra jamais tivesse nascido. Terêncio devolvia: o senhorzinho não quer que eu mate ele? Posso estripar o sujeito agora mesmo. Ao que o coronel contestava: não me ligue nada, Terêncio, não me ligue nada, e agitava as inúmeras pulseiras, feito chocalho de cascavel. Pois é, alguma coisa me diz que o presidente Lula pode ter pleno conhecimento dessa forma de, como diriam os zen-budistas picaretas, não ação. Não me refiro a assassinatos, é claro. É claro, mas atuando como senhorzinho, tecnicamente ele não teria mesmo culpa do que quer que seja. E sempre poderia, como o próprio senhorzinho Malta, jogar posteriormente toda a responsabilidade sobre seu sequaz. Afinal, onde estaria a ordem positiva? Onde estariam os vestígios do faça isso? Num tribunal, a pergunta de se receber ou não ordens diretas de Lula, Dirceu só poderia responder não. Talvez todo esse procedimento, cá entre nós, tenha sido parte do treinamento em Cuba, não é? O próprio Dias Gomes, autor da novela Roque Santeiro, devia entender bem dessas coisas. Enfim, até posso imaginar o Lula lamentando-se para seu ex-ministro. Ah, Dirceu, que pena, os deputados não estão querendo votar com o governo. E o outro: senhorzinho, se o senhor quiser, eu posso pegar aquele dinheiro e... Não me digue nada, Dirceu, não me digue nada. E o olhar dizendo tudo. Bom, mais um ponto para a intuição da viúva porcina. Quero dizer, da Regina Duarte. Tô certo ou tô errado? Uma crônica do site caralouca.net.